mãos ao alto. Mas relaxa, não é assalto. Esse é pra descontrair, curtir com o som no talo. Só que tô invocado a fim de fazer estrago. Pro gueto subir de nível, boto o sistema abaixo, vulgo dop. Cansei dessa realidade, avanço de mente aberta, priorizo oportunidades. Somos iguais, em tons e modos diferentes. Sexo e drogas, nada é mais indecente. Política, caso perdido, violência em alta. Mas não vim falar disso, tô chamando umas minas pra depois me jogar. Hoje Sampa é um baile, vamos beber e zoar. A grana que tenho, dá e sobra. Minha carteira recheada numa cesta que da hora. Cola quem quiser que a noite vai ser longa. Tô pronto, só ligar o meio do som, essa é bomba. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formada a bagunça no rap, oh. Aí, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formada a bagunça no rap, oh. Aí, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Essa aqui é pra pista, então abra um espaço no vocal. Del Zica, Sônico, Ego Fantástico, a fim de um V6 que causa agonia. Um belo ronco de motor pra seduzir as meninas. Com aros 19, brilhantes como a lua, uma sonzeira. Pra valar a estrutura até chegar nesse nível, tenho muito o que fazer. Trabalhar, trabalhar, visando enriquecer. Contrário a quem diz que pra nós não é possível. Olha o que eu já fiz, levo o clima ao outro nível. Sou imprevisível, sei onde quero estar. Daqui no mínimo um ano, cheio de grana pra gastar. Mas por hoje já tá bom, só sair de balada. Em companhia das minas, tomar um drink, mais nada. Trato visual que a noite promete. Tico pro, plena track, que nós se diverte. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formado a bagunça no rap, oh. Aê, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formada a bagunça no rap, oh. Aê, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Put your hands up, if you wanna get the party started. Look sharper than dumping threes, be the answer. Straight out of the SP, we got them dancing. Hip hop for she, yeah, homie is what we blasting. Whether in any language, we bring it partner, we banging. Hit them speaking straight up in the sand. And Ricky Glacier saying this is dope, stand threes. Bring them down to their knees. I could get them to go lower, drop it to the flow, please. Yeah, yeah. South to east, better recognize, boy. Chica pro on the production, something they can enjoy. Where the girls hot as summer, everywhere they deploy. When we scream, we got it, noise. Respect the flow or exit the dough. My boy Hoshi eat you up like a vegetable. Chica pro, let them know what it is. Let's go from Sao Paulo back to Cali. Yeah, yeah, West Coast, you know. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formada pra dançar no rap, oh. Aê, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Bombástico, esse som é de rua, é lógico. Tá formada a bagunça no rap, oh. Aê, chega pra cá, se for louco como nós, reservamos um lugar. Chico Pro, Trees, Delf, Top, isso é bombástico.